Esta semana, no Esta Semana... A morte de um presidente que está vivo, Dom Afonso Henriques volta a aparecer e 185 milhões de euros por conquistar. Tem agora início o Esta Semana, um dos programas recentes da Antena Web. Neste espaço, Nuno Miguel, eu mesmo, vai fazer um apanhado, um resumo de alguns dos acontecimentos mais importantes dos últimos 7 dias, com um resquício de opinião e crítica quando entender que se justifica. Quais os temas abordados? Vários, desde assuntos internacionais, efemérides, notícias caricatas, esporto, irá depender de semana para semana. Última hora. Presidente Barack Obama assassinado. 2 ferimentos de balas bastaram. É um 4 de julho triste para a América. A mensagem foi publicada na madrugada do dia da independência dos Estados Unidos, numa das contas do Twitter da Fox News, do canal norte-americano, precisamente da Fox News. Marcou o início das celebrações do 235º aniversário, disse bem, da declaração de independência do país. Mas nem deixou margem para dúvidas. Rapidamente, vários seguidores da conta começaram a explicar as suas sentenças. Isto é falso. É mentira. É um embuste. E outras mensagens semelhantes que encheram a rede social de reações ao que se viria a confirmar que era mentira. Foi pena. Era uma maneira de veras original de celebrar os 235 anos de independência dos Estados Unidos da América. Por falar em independência, o Sudão do Sul, não sei se sabiam, proclamou-se ontem independente. Agora sim, de forma oficial, separou-se do Norte depois de 5 décadas de conflitos que mergulharam num novo país numa miséria da qual espera sair graças às suas ricas reservas de petróleo. Os sul-sudaneses esperaram pela meia-noite de ontem para festejarem nas ruas de Juba o nascimento de uma nova nação. A horas da proclamação da independência, agendada para amanhã de ontem na agora capital, Juba, milhares de pessoas saíram às ruas para festejar uma soberania adiada há 55 anos e marcada por 21 anos de guerra civil. Também na segunda-feira fez 74 anos que António de Oliveira Salazar foi vítima de um atentado. É verdade, não sei se sabiam, mas passam a saber. Salazar era um homem de rotinas. Uma das que mantinha nos anos 30, já chefe do governo, era de assistir à missa dominical, que é o domingo, na capela privada da casa do amigo José Trocado. Josué, foi o que eu disse. Naquele domingo, 4 de julho de 1937, Salazar manteve a rotina e chegou de fronte ao número 96 da Avenida Barbosa do Bocage, no quarteirão entre as Avenidas da República e 5 de outubro, às 10h30 da manhã. Ao sair da viatura, deu-se a explosão. Saltaram pedras, tampas de saneamento, terra, entulho e uma cratera abriu-se na placa central da avenida. Nem Salazar nem ninguém havia sido atingido. Sacudido o pó dos fatos, conta Franco Nogueira na sua biografia apologética de Salazar, o presidente do Conselho ordenou: bem, vamos à missa. E foram. No final da celebração, Salazar regressou normalmente para almoçar à casa que habitava, o número 64 da rua Bernardo Lima, a residência de 2 pisos, que a governanta Maria Jesus Caetano Freire já dirigia com mão de ferro, virou a seguir centro do país político. Porque o presidente da República, Marechal Carmona, foi lá, Oscar Carmona, foi inteirar-se do estado de Salazar e, relata Franco Nogueira novamente, durante o dia afluem os altos voltos civis e militares e há uma rumagem do povo miúdo. À noite, alguns milhares aglomeram-se na rua e Salazar, sorridente, aparece à sacada do primeiro andar, acompanhado de alguns membros do governo, e agradece à multidão. O atentado, o único perpetrado contra a vida do fundador do Estado Novo, falhou pelo amadorismo dos seus mentores e autores, um grupo anarco-sindicalista liderado por Emídio Santana, que faleceu em 1988. Esse dirigente anarco-sindicalista, que no dia do atentado completava 31 anos, fugiu para a Inglaterra, mas acabou por ser detido em outubro pela polícia britânica. Extraditado, foi julgado e condenado a 16 anos de prisão, que cumpriu. O atentado alertou o regime para os riscos que o presidente do Conselho corria e motivou a decisão de criar uma residência oficial para o chefe do governo. Surge assim a residência de São Bento, que perdura. Salazar instalou-se em 1939 e lá morreu em 1970. O que nos deixa a pensar e que se este atentado tivesse resultado. Na terça-feira, a Moody's desceu o rating... Isto é muito estrangeirismo. Outra vez. A Moody's desceu o rating do downgrade de Portugal para lixo. De BAA1 para BA2. Revelou que a nova nota se mantém com perspectivas negativas, o que quer dizer que podem seguir-se novos downgrades à nota do país em breve. A agência explica que esta revisão em baixa tem dois fatores. Por um lado, a casa de rating argumenta que existe o risco crescente de Portugal precisar de um segundo pacote de empréstimos internacionais antes de conseguir regressar aos mercados com taxas de juros sustentáveis no segundo semestre de 2013. Em protesto contra a anotação do rating nacional como um lixo, o segundo fator nem interessa, ora em protesto, um hacker, um pirata da informática, que assina como O Português, colocou uma imagem de Dom Afonso Henriques junto de um texto em inglês em que se diz que o rating de Portugal é agora de A++, uma categoria, e que está assinado pelos cidadãos portugueses. A Moody's tem orgulho em anunciar que Portugal é agora um país A++ ou AA+. Aqui na Moody's, somos pagos para dizer aquilo que os nossos amigos querem, refere a mensagem. Amigos com um cifrão, não é com um S. Afonso Henriques classificou o vosso site como Z-. A espada do rei será inserida pelo vosso dito acima. E depois aparecia assim um dedo apontado também para cima. Eu não percebi bem, assim, uma mão com um dedo assim, o do meio. Assim. Devia ser para levantar o moral dos portugueses. Continuando em temas menos sérios, também na terça-feira uma mulher foi apanhada a tentar ajudar o seu marido a fugir de uma prisão, no México, dentro de uma mala, depois de uma visita conjugal, indicaram as autoridades. Segundo Gerardo Campos, porta-voz da Polícia de Estado mexicano de Quintana Roo, os guardas da prisão de Chetumal repararam no nervosismo da mulher que puxava uma mala preta com rodas, que parecia volumosa. Os guardas foram verificar o conteúdo da mala que Maria del Mar Arjona, de 19 anos, transportava, encontraram no seu interior, na posição fetal, Juan Ramírez Tijerina, com quem a jovem tem uma união de facto. Juan Ramírez Tijerina encontra-se a comer uma pena de 20 anos de prisão desde 2007, a altura em que foi condenado por posse ilegal de armas. Arjona, a mulher, foi detida, mas valeu a tentativa, jovem de 19 anos. Maria José Nogueira Pinto morreu na quarta-feira de cancro no pâncreas. Tinha 59 anos. O falecimento de Nogueira Pinto permite um vasto conjunto de reflexões, cada qual fará as suas. Algumas podem pôr-se em comum. Era uma pessoa muito nova, mas estando fartos de saber que para morrer não há idade, não nos habituamos à realidade. Continuamos a esquecer-nos que Jesus ensinou que é preciso estar preparado, pois que não sabemos nem o dia nem a hora. Tratou-se de uma senhora que teve um percurso de vida muito intenso, com passagem por variados cargos públicos de responsabilidade. Era deputada do PSD, mas tinha sido militante e dirigente do CDS-PP, onde sempre teve a coragem de assumir as divergências e de se envolver nas lutas por aquilo que eram as suas convicções. Teve discernimento e coragem para se afastar do Partido Popular e assumiu um novo projeto. Num país como o nosso não é fácil, e só quem já passou por algo semelhante é que sabe o que isso implica e quanto demanda de coragem. Apesar da doença fatal, que agora se sabe que conhecia em todas as suas implicações, mostrou nunca ter desesperado e teve a persistência de exercer as funções que lhe estavam confiadas praticamente até a hora de morrer. Estive a citar um artigo do jornal A União. Viver plenamente até o último instante, tal como está destacado no site da Rádio Renascença. Os falecimentos de figuras públicas portuguesas não se ficaram por aqui esta semana. Por exemplo, Diogo Vasconcelos, 43 anos, um dos incentivadores do plano tecnológico e um forte impulsionador da proximidade da sociedade às novas tecnologias, morreu na quinta-feira à noite depois de uma paragem cardíaca. Ontem, vítima de uma pneumonia, faleceu o músico Jorge Lima Barreto, aos 61 anos. Esta semana foi também uma doença para milhares, arrisco a dizer milhões de portugueses. É que o Euro Milhões ofereceu por duas vezes o maior prémio de sempre, primeiro na terça-feira. Até eu joguei nesse dia, coisa que não fazia há mais de 15 anos ou mais, quando era miúdo e arriscava no totobola, tinha a mania que acertava nos resultados. Acho que nunca ganhei nem 5 escudos, mas pronto. Ninguém acertou. Então, na sexta-feira, o prémio subiu para 185 milhões de euros. Mais uma vez, nenhum jogador acertou na chave completa, por isso, na próxima terça-feira, portanto, dia 12, o primeiro prémio, o jackpot, continuará a ser igual. Os segundos prémios é que sobem, mandam as regras. O que eu gostei foi de ver uma curiosa peça jornalística da RTP exibida precisamente na sexta-feira, em que lançava a pergunta: o que é que se poderia fazer com 185 milhões de euros? Ouçamos algumas hipóteses. É de pôr qualquer um nas nuvens, mas com os pés assentos na terra. Se lhe couber a si a improvável hipótese de gerir 185 milhões de euros, até onde vai a sua coragem de gastar ou de poupar? Tudo que seja tolices de casinos e jogos e vícios, isso não. Eu não fumava, por exemplo. Se distribuir o prémio por 10 milhões de portugueses, oferece apenas 18,5€ a cada um deles, mas este jackpot é suficiente para pagar mais de 380 mil salários mínimos nacionais. O estudo dos filhos, os ordenados cada vez pequenos, o meu despedimento já tenho, para setembro já não tenho trabalho de tarde. É também verba que chegue para abater a totalidade dos passivos da Câmara do Porto de Gaia ou do Funchal. Dava com os pés ao governo que nós temos. E não fazia nada pelo país? Na área. Então porquê? Porque não, já me roubaram muito. Tal como permite comprar cerca de 2% da EDP ou de 30% da REN, duas das empresas que o governo quer privatizar. Apostava numa grande empresa. Qual? EDP. Pode também dar um chuto na crise da bola, adquirindo quase 3 estádios da União de Leiria ou pagando a totalidade do passivo do Futebol Clube do Porto. Acho que é muito mal emprego dinheiro em futebol. Montava uma associação associada com apoio aos miúdos, às crianças. Pode ainda estender a generosidade à família, amigos, vizinhos e até mesmo colegas de trabalho, oferecendo-lhes 21.264 unidades do carro utilitário mais barato à venda em Portugal, ou atestando o depósito com 50 euros, 3 milhões e 700 mil vezes. Se for mais extravagante, o prémio só chega para comprar 115 exemplares de um dos modelos Bugatti, um dos carros mais caros do mundo. Se a casa é prioridade, este dinheiro permite ser proprietário não da primeira, não da segunda, mas da terceira casa mais cara do mundo, situada em Londres, ou então pode comprar 370 apartamentos T3 de 500 mil euros cada, na Foz do Douro, no Porto. Ter a vida que tenho e saúde é o que me interessa. Se ousar uma experiência mais radical, este Euromilhões paga-lhe a reserva de 10 lugares na Estação Espacial Internacional durante 10 dias. Nós por cá é mais bolos e café. Se pagar 1€ por cada bica, tem trocos para tomá-la 185 milhões de vezes. E enquanto saboreia o vício, pode preencher com 10€, 18 milhões e 500 mil boletins para tentar multiplicar a sorte, apesar de as estatísticas dizerem que é 166 vezes mais provável ser atingido por um raio do que acertar na chave do Euromilhões. Interessante, não é? E o estimado ouvinte, o que faria com 185 milhões de euros? Fechamos com desporto e mais uma boa notícia para o ciclismo português. Rui Costa ganhou ontem a 8ª etapa da Volta à França em bicicleta. Conquistou a sua primeira vitória na história da competição. O ciclista português da Movistar integrou um grupo de 9 fugitivos e foi o único resistente que cortou a meta isolado, apesar da pressão do grupo das principais figuras nos quilómetros finais. Rui Costa concluiu a etapa com 12 segundos de vantagem sobre Philippe Gilbert e 15 segundos sobre o grupo dos principais ciclistas, como o Alberto Contador, Cadel Evans e os irmãos Andy e Frank Schleck. Ganhar uma etapa do Tour era um sonho. Foi incrível. Ainda não acredito que ganhei, disse Rui Costa. Rui Costa, que foi o quinto português a vencer uma etapa na Volta à França, depois de Joaquim Agostinho, Paulo Ferreira, Acácio da Silva e Sérgio Paulinho. Muito bem, vamos lá repetir. 7 dias tem uma semana, 7 temas abordados hoje. Termina aqui a 6ª emissão de esta semana. Voltamos daqui a 7 dias. Sim, uma semana tem 7 dias, não tem 8.